JM Divulgações, o moral de Aparecida de Goiânia. Anda, toca aquele solinho, vai, aquele solinho nojento. Toca esse bicho direito, vai. Isso. Em breve, em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também, Evonei Fernandes, ó. Hoje é sexta-feira, mais um fim de semana. Que ela não liga, não liga, que desgrama. Carro de som anunciando, lá na mocinha o pau quebrando. Hoje é pinga, na esquina, tô chegando. Aumente o som, que é só enchendo e derramando. Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de bairro. Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do Ormar e seus teclados. Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de bairro. Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do Ormar e seus teclados. Eita menino, hoje eu vou é beber. Nem adianta a mulher mandar meus meninos atrás de eu no boteco, que eu não vou embora. É só enchendo e derramando, ó. Aumente o som, que é só enchendo e derramando. Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de bairro. Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do Ormar e seus teclados. Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de bairro. Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do Ormar e seus teclados. JM Divulgações, o moral de Aparecida de Goiânia. Em breve, em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também, Evonei Fernandes.